CD 6. Capítulo 6. Shen, um dos líderes de São Vítor, comandava a segunda fase da missão. As brasas remanescentes dos vampiros incinerados pelo facho de luz levantavam cortinas de fumaça negra que riscavam o céu azul. Boa parte dos Bentos tinha retornado a São Vítor com o levantar do sol. Estava ansioso por notícias dos soldados feridos. A vitória só não fora mais festejada por conta da percepção tardia da perda de 8 soldados, mortos por vampiros com suas garras e lâminas afiadas. Bento Teodoro, o ruivo, permanecera junto à boca da caverna, bem como os Bentos, Lucas, Augusto e Amintas. Os guerreiros mostravam-se satisfeitos, pois até o momento nenhum mulo atrevido havia dado as caras. Provavelmente escondidos nas árvores, tinham visto o assombroso cenário aos pés dos soldados, com restos carbonizados de milhares de vampiros e, enfiado o rabo entre as pernas, desapareceram. Se os combatentes de São Vítor tinham conseguido retumbante vitória contra o maior covil selvagem da região, quiçá do Brasil, o que não fariam com o resto deles? Teodoro, dono de indômita cabeleira Rastafari, ajudou 8 soldados a tirarem da traseira de um caminhão Ford um grande e pesado gerador de energia com motor a diesel. Da traseira do caminhão, outros soldados desciam um comprido rolo de fio com soquetes e lâmpadas atarrachadas de 5 em 5 metros. Poderiam começar a iluminar o interior da caverna com tochas incandescentes, mas resolveram usar o fio eletrificado para uma iluminação mais consistente e controlada. Não sabiam exatamente o que lhes reservava o fundo daquele buraco fedorento e tenebroso. Sabiam que milhares de almas perdidas repousavam nas trevas do imenso covil. Um rio de sangue, como diziam os malditos. Seriam resgatados e transportados para o Hospital Geral de São Vítor. Transportados para a segurança das muralhas. Com a ajuda do Bento Ruivo, arrastaram o gerador até a boca da caverna. Um dos soldados puxou a corda que dava partida ao gerador. O motor a diesel engasgou e não ligou. Foi preciso puxar mais 2 vezes para que funcionasse. O som ritmado do motor abriu os sorrisos dos soldados ao redor. O trabalho estava andando. Bento Teodoro andou até a clareira e gritou para o grupo de soldados e Bentos adiante. Aí, Lucas, o bagulho está funcionando, meu irmão. Quem vai encabeçar a parada? Lucas olhou para os soldados. Muitos deles tomavam café fumegante preparado pelo sempre pronto e espontâneo Cuca Paraná. Eu vou, berrou o 30º, decidindo depois de um instante de silêncio. Lucas apertou os dragonetes na altura correspondente às suas clavículas e libertou a capa vermelha da armadura prateada reluzente. O brilho aumentou quando a capa deixou à mostra dos raios de sol as costas metalizadas do guerreiro. O homem dobrou zelosamente a capa e depositou-a sobre a sela de seu tordilho de pelos marrons escuros. Lucas colocou sua touca de cota de malha de metal, garantindo proteção extra às jugulares. Verificou os cadarços dos coturnos e as luvas. Teria uma expedição e tanto pela frente. 30 anos depois da noite maldita, nenhum humano conseguira um mapa do interior do imenso covil. 1 ou 2 despertos haviam escapado com vida da temerosa caverna, mas por conta da desorientação e do pavor gritante e avassalador, jamais puderam dizer com precisão o que tinham visto durante a indesejada hospedagem. Quando paravam de espernear e chorar, só conseguiam se concentrar nos horrores assistidos debaixo de pilhas de corpos inertes. Contavam dos homens brancos com olhos de fogo. Lucas caminhou entre as brasas fumegantes. O calor já não era tanto e não chegava a incomodar, mas a fumaça teimosa que subia daqueles restos entrava fundo pelas narinas, gerando uma constante e desagradável orquestra de tosses e fungadas ao redor. O que incomodava mais, ironicamente, era o sol quente e amarelo sobre suas cabeças. Já tinha se acostumado ao abafamento causado pelo peito de prata e toda a roupagem que punha seu vestuário de guerreiro, mas o dia prometia ser um dos mais quentes que já tinha presenciado desde seu despertar místico. Sorriu ao olhar para Teodoro, subindo o único trecho acidentado após a clareira, onde terminava o chão de terra e começavam as pedras que compunham a boca da caverna. A entrada tinha cerca de 6 metros de altura e mais de 15 de largura. O som do motor do gerador tomava toda a clareira. O sorriso continuava em seus lábios, pois se recordava da primeira vez que tinha visto aquele bento louco numa meteórica e apurada passagem pela Ilha Grande. A impressão não fora das melhores na ocasião, mas aos poucos era dissolvida pela crescente boa vontade do amigo carioca. O 30º guerreiro galgou as pedras chegando na boca da caverna. Um vento frio atingiu seu rosto. A caverna respirava, junto com o vento, um cheiro acre e pesado. A excursão não seria das mais agradáveis. Soldados chegaram com lanternas de carbureto para a iluminação quando ficasse mais escuro. Lucas ia à frente, com a espada desembainhada. Mais para trás, Bento Teodoro e outros soldados desenrolavam o cabo com soquetes e lâmpadas que oscilavam a intensidade da claridade de acordo com a cadência do motor do gerador. Lucas desembainhou sua espada e iniciou a invasão. Recuperariam tantas vidas quanto houvesse dentro daquele ninho de vampiros. A espada empunhada deixava claro que Lucas contava também com a presença de alguns inimigos nas entranhas das rochas. Sabia que, pelo avançado da hora, essas criaturas da noite estariam em seu sono das horas de sol e seriam facilmente exterminadas. Ao fim do dia, teriam um grande feito para contar e mais um fantástico evento grafado na história recente da humanidade.